Olá, estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. Estamos chegando, infelizmente, ao último bloco do programa. Mas foi bom ficar com vocês, ouvintes. Foi bom brincar com vocês, ouvintes. Para quem chegou agora e não tá entendendo bulhufas, eu resolvi fazer um programa especial voltado para a banda Flaming Lips, uma banda de 30 anos de existência, que tá cada vez melhor e lançando mais e mais coisas. E no bloco passado a gente ouviu alguns covers que eles fizeram ao redor desses 30 anos de existência. E assim como prometido no primeiro bloco, a gente vai ouvir agora uma música deles de 2011, que veio dentro de uma caveira de verdade. Eu já contei essa história, posso repetir resumidamente aqui. É uma caveira, uma edição de 13 caveiras de verdade, caveiras humanas, né? Que na verdade vem um HD dentro da caveira e você liga no computador e tem uma música de 24 horas. E a gente vai ouvir essa música de 24 horas agora. Espero que caiba. Tô brincando, não espero que caiba. Obviamente não cabe, a gente teria que ficar aqui até amanhã. Mas a gente vai ouvir os primeiros minutos da música de 24 horas só pra vocês sentirem. Aposto que, né, isso é inédito pra todos vocês, assim. E pra quem é muito fã da banda, assim como eu, é lamentável não ter uma cópia dessa caveira, porque, enfim, foram feitas só 13 cópias. Mas a gente foi lá e baixou na internet, e então vamos dar o gostinho pra vocês ouvintes ouvirem. Isso é assustador, né? Fala a verdade. E com essa suíte, né? Se é que a gente pode chamar isso de suíte, a gente fecha o programa de hoje. Muito obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui. E uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta. Uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. E logo mais tem mais. Até. Here, I can taste the spit. shines on your lips, that you are licking. The first time we kiss, all this thinking, I can't shut. the sunset. It's a silent explosion happening at the end of the world. Everything pulls itself toward the end. And every cloud makes a shape form resembling a face. Oh, I see your face. Going somewhere. seeing a ghost. Everyone I see disappears. Everywhere I go, I see your ghost. Everywhere I see your face in the crowd. The things we can't see, just keep looking. The things that